Νίνου Χώτα. Concerto para imagens de cinema e grupo instrumental. Programa de Mariana Pereira. Nascido em Milão, numa família de músicos, a 3 de dezembro de 1911, Giovanni Nino Rota foi um compositor muito aclamado, principalmente pelas mais de 150 bandas sonoras, especialmente para filmes de Federico Fellini, Luchino Visconti ou para The Godfather, de parte 1 e 2, de Francis Ford Coppola. Foi uma criança prodígio, tendo, aos 11 e 13 anos, escrito um oratório e uma ópera cómica, respectivamente L'Infanzia de San Giovanni Battista, apresentada em 1923 nas cidades de Milão e Paris, e Il Principe Porcaro, cuja partitura foi publicada em 1926. Thank you. estudou no Conservatório Giuseppe Verdi de Milão com Giacomo Orefice e teve aulas de composição com Ildebrando Pizzetti e Alfredo Casella na Academia de Santa Cecília em Roma, obtendo a sua graduação em 1930. Thank you. encorajado pelo maestro Arturo Toscanini, que foi viver para os Estados Unidos por discordância com o regime fascista de Benito Mussolini, Nino Rota deslocou-se para os Estados Unidos da América, aí vivendo de 1930 a 1932, ganhando uma bolsa de estudo para o Curtis Institute de Filadélfia, tendo aulas de direção de orquestra ministradas por Fritz Reiner e também aulas de composição dadas por Rosario Scalero. Nino Rota regressou depois à Itália. Escreveu uma tese sobre Giuseppe Fossarlino e, em 1937, obteve um diploma em Letras da Universidade de Milão. Em 1937, Rota começou a lecionar teoria e solfejo no Conservatório Giovanni Paisiello de Taranto e harmonia e composição no Conservatório Niccolò Piccini de Bari, acabando diretor desta instituição em 1950 até 1978. iniciou-se na composição de bandas sonoras com três filmes do realizador Raffaello Matarazzo entre 1933 e 1943, seguindo-se Zazà, de Renato Castellani, em 1944, ano em que conheceu Federico Fellini, gerando-se entre eles uma amizade duradoura. Antes da sua banda sonora para Lo Cieco Bianco, a primeira que fez para Fellini, em 1952, Rota, na década de 1940, fez música para filmes de Alberto Latuada, Carlo Ludovico Bragaglia, Mario Soldati, Giorgio Pastina, Luigi Zampa, Renato Castellani, Marcello Pagliero, Carlo Borghesio, Mario Mattoli, Luigi Comencini, Mario Camerini, Camillo Mastrocinque, Gianni Franciolini, Edoardo Anton e Henry Cass, Edward Dmitrick, Edgar G. Ulmer e Giuseppe Maria Scottese, Stefano Vanzina, Mario Monicelli, Maurice Cloche, Eduardo De Filippo, Terence Young, Pietro Franceschi e Domenico Paolella. Nino Rota foi um compositor capaz de abranger todos os géneros musicais, trabalhando com perspicácia e destreza técnica. Foi respeitado, mesmo por aqueles que o achavam antiquado. As partituras para cinema de Rota destacam-se pela sua simplicidade atrativa, geralmente com melodias inesquecíveis. Fellini disse que ele era o seu mais precioso colaborador, admirava a sua imaginação geométrica e sua rara intuição. Desde o início da sua carreira como compositor de bandas sonoras, Rota não deixou de compor música para piano, música orquestral, de câmara e vocal, mormente óperas, sendo talvez a mais famosa Il Cappello di Paglia di Firenze, escrita em 1945, La Visita Meravigliosa, elaborada em 1965 e 1969, estreada em 1970, e Napoli Milionária, com libreto de Eduardo Di Filippo, escrita entre 1973 e 1977, estreada em 1977. compositor obteve um Oscar com a música para o filme The Godfather, Part 2, realizado por Francis Ford Coppola em 1974. O American Film Institute considerou a sua partitura para The Godfather, de 1972, a quinta melhor de todos os filmes norte-americanos. Mas para muitos, as suas obras mais importantes no cinema são para os filmes de Federico Fellini. E Vitelloni, de 1953, La Strada, de 1954, Il Bidone, de 1955, Le Notti di Cabiria, de 1957, La Dolce Vita, de 1960, La Tentazione del Dottor Antonio, episódio de Boccaccio Stenta, de 1962, Otto e Mezzo, de 1963, Giulietta degli Spiriti, de 1965, Toby Dammit, um segmento de Histoires Extraordinaires, de 1968, Block Notes de um Regista, documentário feito para a televisão em 1969, Fellini Satiricon, de 1969, e Clowns, feito para a Radio Televisione Italiana em 1971, Roma, de 1972, Amarcord, de 1973, Il Casanova di Federico Fellini, de 1976, e Prova de Orquestra, de 1978. Thank you. Rota compôs e dirigiu a banda sonora de Romeo and Juliet, realizado por Franco Zeffirelli em 1968, lançado num disco de vinil, possuindo 9 faixas. O tema What is the Youth, escrito por Eugene Walter e interpretada por Glenn Weston, ganhou um troféu de prata do Sindicato Nacional Italiano de Jornalistas do Cinema e foi nomeado para outros 2 prémios, o da British Academy of Film and Television Arts para melhor banda sonora e o Golden Globe Award para melhor banda sonora em 1969. Thank you. A sua colaboração com Luchino Visconti inicia-se em 1954 com Senso, adaptando a Sinfonia número 7 de Anton Bruckner, seguindo-se Le Notti Bianche, de 1967, Rocco e I Suoi Fratelli, de 1960, Il Lavoro, um episódio de Boccaccio 70, de 1962, e Il Gatto Pardo, de 1963. outros filmes em que Nino Rota participou, podemos destacar também War and Peace, de 1956, uma adaptação para cinema do romance Guerra e Paz, de Lev Tolstói, publicado em fascículos entre 1865 e 1867 e em livro em 1869. Foi uma produção de Dino De Laurentiis e Carlo Ponti, realizada por King Vidor e tendo na direção de fotografia Jack Cardiff, distribuída nos Estados Unidos pela Paramount Pictures. A banda sonora de Nino Rota foi nomeada em 2005 para as 25 melhores partituras de cinema norte-americano de sempre pelo American Film Institute. Thank you. Waterloo é um filme histórico de 1970, realizado por Sergei Bondarchuk, produzido por Dino De Laurentiis e pela Mosfilm. O filme retrata a história dos eventos anteriores da batalha e a própria batalha de Waterloo. Rod Steiger desempenha o papel de Napoleão Bonaparte e Christopher Plummer, o de Duke de Wellington. É conhecido pelas fantásticas cenas de batalha entre as tropas francesas e russas. Em 1971, a British Academy of Film and Television Arts atribuiu-lhe 2 prémios, um pelo melhor guarda-roupa e outro pela melhor direção artística. Ogni maschio è tentatore, un diabolico da che non v'è femmina in amore che non sia alla sua mercè. E conduce la schermaglia con astuta abilità, indi poscia da battaglia e da lor vincitor sarà. Il mio corpo a te s'arrende, di desio s'accende, c'è chi dà e chi prende, io ti voglio tutto. Ogni maschio è tentatore, un diabolico la che ha. All'amore io lo sento come un nutrimento, come un turbamento che consuma e Of the Nile é um filme britânico de 1978, realizado por John Ullerman, adaptado para o cinema por Anthony Sheffer, do romance homónimo de Agatha Christie, editado em 1937. Peter Ustinov desempenha o papel protagonista de Hercule Poirot. Rotha escreveu ainda música para filmes de Lina Wertmüller, René Clément, Christian Jacques, Robert Rossen, Ralph Thomas, Henri Verneuil, Mauro Bolognini ou Vittorio De Sica, entre outros. É difícil listar toda a discografia deste prolífero compositor, na qual se incluem registros de música clássica, balé, ópera, música de câmara, coral e orquestral, bandas sonoras e compilações. Thank you. A sua filha, Nina Rota, nasceu de uma relação com a pianista Magda Longari. Nino Rota morreu com 67 anos de trombose coronária em 1979.